Vou conversar neste momento com o senador Roberto Requião, ele que é senador pelo PMDB, já exerceu mandatos de governador do estado, prefeito de Curitiba, uma longa ficha aqui no estado do Paraná, e está aqui na cidade de Foz do Iguaçu nesta manhã. Bom dia, senador. Bom dia, Guilherme. Prazer enorme estar aqui com vocês, batendo um papo nesse espaço democrático da CBN de Foz. Presença aqui na cidade de Foz do Iguaçu hoje para reuniões do partido do PMDB, discutindo aí a questão da candidatura para as eleições de outubro e também para compromissos oficiais. Como é que está agendada a sua participação aqui na cidade? Na verdade, às 7 horas da noite no Hotel Foz do Iguaçu, temos uma reunião regional do PMDB para reiterar, confirmar a candidatura própria do partido ao governo do estado. O Paraná hoje está praticamente sem gestão, está num abandono muito grande, polícia não tem gasolina, o fundo rotativo da Polícia Civil não recebe nada, até a ração dos cachorros da Polícia Militar foi cortada. Os professores não recebem o que querem, greve de todo lado, e o PMDB tem que assumir a sua responsabilidade, vai assumir, como partido experiente, com equipe competente, de lançar candidato para colocar a nossa casa em ordem. A ideia é essa. O Paraná não pode ficar sem governo. O PMDB está passando por um processo de discussão interna bastante amplo. A gente acompanha, por exemplo, algumas tendências favoráveis a que o partido lance candidatura própria. A sua candidatura é uma das citadas. Também tendências de que o partido não lance candidato e alie-se ao PT. E também tendências de que o partido não lance candidato e alie-se ao PSDB nessas eleições. Como é que está sendo administrado tudo isso internamente? O que está sendo debatido? O que é que acontece de fato visto de dentro do PMDB? Na verdade, essa dicotomia, essa tripartição que você cita, está mais na imprensa. O PMDB já decidiu a candidatura própria, 90% dos delegados estão favoráveis a isso. Eu, por exemplo, estou com essa reunião regional aqui, depois daqui tem mais uma em Curitiba e no litoral do Paraná, em Paranaguá, Curitiba e Metropolitana. Está decidido, é 90%. Em algumas regiões, 100%. É a conversa de alguns parlamentares que aderiram em benefício próprio, não em benefício do Estado, ao governo do Beto Richa. Mas o governo do Beto não existe mais, é um fracasso total e a candidatura do PMDB está consolidada, sem sombra de dúvida. Nessa agenda de hoje aqui em Foz do Iguaçu, acontece essa reunião, portanto, com representantes do PMDB aqui no oeste do Estado. A intenção é bater o martelo com relação aqui aos delegados aqui da região. Estarão juntos nessa tese de candidatura própria? Sem dúvida. E discutir a política do Paraná, do Brasil, a privatização da Sanepar, aquela vergonheira. Você imagina a água transformada em mercadoria agora? Falta propor a privatização do ar que nós respiramos. A água não é mercadoria. E a privatização da Sanepar vai fazer com que a tarifa suba de forma assustadora. Quem vai sofrer somos nós, os usuários. É o povo que utiliza a água no Paraná inteiro. Como é que uma empresa privada ganha dinheiro? Diminuindo investimento e aumentando tarifa. Eu congelei a tarifa no governo do PMDB por 7 anos, de energia elétrica e de água. E as empresas iam muito bem com a tarifa cobrada. Agora já subiram 3, 4 vezes, é tarifaço do Detran, aumento de imposto, perseguição de pequena e microempresa. É um governo voltado aos grandes financiadores de campanha. Não é um governo voltado ao povo. E do ponto de vista de gestão, não há gestão na saúde, não há na segurança pública, não há na educação, e isso não pode continuar. O Paraná precisa voltar a ter governo. E a gente observa que nesse momento de discussão pré-eleitoral, quando o governador Beto Richa assumiu o governo do estado, seu primeiro ano de mandato, ele fazia críticas ao seu governo. Hoje, como possível candidato nas eleições de outubro, você também faz críticas ao governador Beto Richa. Essa eleição, ela será marcada por debates, por exemplo, comparações entre gestões e entre esforços estaduais e federais? Como é que sua análise com relação ao debate eleitoral? Guilherme, nós tínhamos 298 programas de governo, lembra? Microempresa não pagava imposto, pequena empresa 2%, os ônibus escolares, o trator solidário, formação continuada de professores. Construímos 44 hospitais que estão abandonados hoje. Nós investimos pesadamente na melhoria do nível intelectual da Polícia Militar, da Polícia Civil. 298 programas de governo. Hoje você não é capaz de me citar um programa do atual governo. Nós estamos sem governo no Paraná. Então essa comparação de gestão é absolutamente natural. E eu não faço crítica ao governo do Beto Richa. Ele não existe. Como é que nós podemos criticar alguma coisa que não aconteceu? Nós estamos há 3 anos e tanto sem governo no Paraná. Foz do Iguaçu, Avenida Brasil, penitenciária, escola agrícola, investimentos pesadíssimos em água e esgoto, investimentos nas universidades. Foz do Iguaçu sentiu a presença do Estado, escolas construídas, apoio a professores, apoio a universidades. Havia a presença do Estado. Hoje a presença do Estado só aparece nas festas do Hotel Mabu. Não tem. Seguramente o Paraná está sem governo e isso tem que ser resolvido. E se resolve isso numa eleição. Eu não vou perder tempo para criticar o Beto Richa. Aliás, eu gosto muito dele. Eu não gosto é do que ele faz na administração do Paraná. Vou lhe perguntar também a respeito do Senado Federal. Nós estamos neste ano de 2014, debate político em Brasília, muitas discussões também a respeito, trocas de acusações já entre oposição e governo. Teme-se que neste ano o debate político esteja quase que paralisado lá em Brasília, o debate construtivo no Senado. Na sua postura como senador da República, representante do Paraná, que assuntos podemos destacar aí como prioridades para estes próximos meses ali em que estará em Brasília? Eu sou apoiador do que existe positivo no governo da presidente Dilma. Agora, eu sou crítico. A minha obrigação como companheiro é criticar o que está errado. E nós estamos sem um projeto nacional. A nossa indústria está sendo liquidada. Por exemplo, Guilherme, em 1980, o Brasil produzia industrialmente mais do que a Tailândia, a Malásia, a Coreia do Sul e a China, os chamados tigres asiáticos. Hoje nós não produzimos industrialmente 15% do que eles produzem. Nós estamos sem emprego industrial. Ora, há uma preocupação social do governo do PT. É, aumento constante do salário mínimo, as bolsas. Este é o lado bom do governo. Mas se nós não tivermos um crescimento industrial, o Brasil vai acabar. Nós não temos um projeto de nação. O governo fica apagando incêndios e lidando com a corrupção e algumas besteiras monumentais. Lembra do Tem Bala entre São Paulo e o Rio de Janeiro? E eu dizia para a Dilma tirar aquele Bernardo Figueiredo de lá. Eu derrubei o Bernardo Figueiredo no plenário do Senado. Ela nomeou o cara presidente da Companhia Brasileira de Logística. Agora já foi para a rua porque não fazia nada. Mas o tempo que nós perdemos com essa conversa mole de um governo que não existe, do ponto de vista das realizações. Agora, claro que tem coisas positivas. Está sendo bem criticado em véspera de eleição. E merece crítica. Aliás, merecia mais do que crítica. Merecia uma mudança de rumo. Mas não com o Aécio Neves e o Eduardo Campos. Eles são muito inferiores ao que pode nos oferecer a Dilma com todos os seus erros. Nós tivemos, inclusive, nesse período, a citação de nomes de parlamentares paranaenses nessa possibilidade de se fazer, inclusive, candidaturas próprias. Inclusive, o seu nome foi citado em discussões nacionais, para candidaturas nacionais. Agora, o PMDB, a gente sabe, o PMDB está na aliança de Dilma Rousseff, está o vice-presidente Michel Temer é do PMDB. Como é que fica essa questão no plano nacional? Porque aqui no plano estadual já falamos, né, a questão da candidatura própria. No plano nacional, até essa rebelião do PMDB que se colocou na imprensa nas últimas semanas. Como é que se analisa, como é que vai ficar, na sua visão, a postura do PMDB para outubro? É uma situação lamentável. O PMDB briga por carguinho, por empreguinho, por um ministério. Não está discutindo a política brasileira, não discute o interesse do país. E o PT faz a mesma coisa. O PT se agarrou no governo esquecendo que tinha sido eleito numa coalizão de muitos partidos, no qual o PMDB foi o principal deles. A ministra Gleisi Hoffmann levava 50 prefeitos do Paraná para visitar Brasília na Casa Civil, nem comunicava aos parlamentares do partido. Então, eles se agarravam na distribuição de tratorzinho, pequenos benefícios para os municípios, ou seja, estavam pensando na sua própria eleição e não pensando no Brasil. Isto fez com que os deputados, também fisiológicos, que não tinham uma visão global do país, se agarrassem ao Beto Richa. Se agarraram ao Beto Richa como verdadeiros carrapatos estrelas. Alguns já reviram essa posição e estão jogando pela candidatura própria. Foi um erro do PT. O PT e o PMDB não estão se incomodando com o Brasil. Eles estão se incomodando com seus cargos, as suas eleições. Isto é muito ruim. Então, é esta a crise que está no governo federal. O que que o PMDB acha? O PT se agarrou ao governo federal, distribuindo trator, distribuindo maquininhas, e quer eleger um número enorme de parlamentares, e isso significa que o PMDB perderá um número enorme de parlamentares. Estão se engolfinhando por isso. O Brasil não está em jogo nisso, é um empreguinho de cada um, e é uma coisa lamentabilíssima. Aqui para a fronteira, vou aproveitar, vou lhe perguntar daqui um pouquinho a respeito do Mercosul, a questão até discussões do Parlamento do Mercosul, enfim, assuntos relacionados à tríplice fronteira neste contexto internacional, mas eu lhe pergunto também a respeito, como senador paranaense, o que é que podemos fazer até de anúncios a respeito aqui da região de Foz do Iguaçu, o que é que temos de discussões que podem ser trazidas do Senado para cá, de projetos também relacionados à Foz e região? Ah, é a zona de livre comércio, né? A possibilidade da abertura de shoppings na fronteira, do lado de cá e tal. Mas você veja, no atual governo, tanto no federal como no estadual, Foz não conheceu gestão de governo. Eu quero lembrar a você, por exemplo, que na época em que o PMDB governava o Paraná, foram investidos 65 milhões de reais em ampliação do sistema de abastecimento de água. Lembra que faltava água em Foz? Nós resolvemos esse problema. Nós demos 9 milhões mais equipamento, tomógrafo e tal, mais de 12 milhões para construir o hospital de Foz do Iguaçu. Nós construímos uma penitenciária, construímos uma escola de redenção, de reeducação de menores. Nós fizemos a Avenida Brasil, nós fizemos uma reforma e reabrimos de forma completamente inovadora a escola agrícola. Então, Foz tinha governo. A Copel trabalhou pesadamente aqui. O Jardim Naipi, por exemplo, conheceu um centro da juventude. A coisa, sem a menor sombra de dúvida, andou de uma forma extraordinária quando o PMDB era governo. Escolas municipais foram apoiadas pelo governo do estado, escolas estaduais construídas, colégio estadual pioneiro no Jardim Itália, a patrulha escolar comunitária. Havia presença de governo em Foz do Iguaçu. Hoje você tem a presença do governador nas festas do Hotel Mabu e nas visitas ao Cassino da Argentina. Governo não existe mais aqui. Senador Roberto Requião, senador do PMDB aqui no estado do Paraná, passando aqui por Foz do Iguaçu nesta sexta-feira, terá um encontro hoje à noite com lideranças do PMDB aqui no oeste do estado. Já falamos que a tese, né, defendida pela sua pessoa, pelo seu grupo, pelos dirigentes, é justamente candidatura própria do PMDB. Vamos até colocar aqui para quem está nos ouvindo neste momento, sua postura neste momento, sua vontade, pensando no mês de outubro. É esta, de lançar-se candidato mais uma vez ao governo do estado? Não penso em candidatura minha, eu penso no Paraná. O Paraná está precisando retomar a existência do governo. Eu tenho mais 5 anos de mandato no Senado. Agora, eu fui o governador do PMDB depois do Jaime Lerner e do Taniguchi. Eu tive que recuperar a Sanepar. Agora estão privatizando a Sanepar de novo, transformando água em mercadoria. E isto vai atingir pesadamente a tarifa que tem aumentado. Já aumentou 4 vezes depois que eles assumiram o governo. O PMDB tem equipe competente, tem experiência. E eu tenho 5 anos de mandato no Senado. Eu sou presidente da Comissão de Economia, representando o Senado brasileiro, do Parlamento Europeu Latino-Americano. Eu sou vice-presidente do Parlasul. Eu sou membro do Parlatino. Ou seja, eu tenho uma sede em Bruxelas, tenho uma sede em Montevidéu, no Uruguai, e uma no Panamá. Eu estou trabalhando, representando o Senado no mundo. Tenho feito conferências em congressos, como o da Suécia, estive na Polônia, na Câmara Federal da Itália. Eu estou dando uma resposta e contribuindo criticamente para o governo da Dilma. Agora, esta experiência não pode ser jogada fora. Eu não estou postulando nada. Mas se o partido quiser fazer com que o governo do Paraná exista de novo e me chamar, me chame que eu vou. Eu desisto dos 5 anos no Senado, entrego para o meu suplente e venho comandar essa tarefa dura de colocar o Paraná em ordem. O próximo governador vai ser inicialmente o síndico de uma massa falida pela absoluta ausência e irresponsabilidade do governo do Paraná. Agora, esta tarefa o PMDB cumpre. Já fez uma vez, faz de novo. Temos que ir na sequência ao repórter CBN em rede nacional, mas antes de mais nada, agradeço aqui a sua presença, senador Roberto Requião, pela gentileza também de ter feito essa visita à CBN nesta manhã de sexta-feira. Sou eu que agradeço a vocês e reitero para os ouvintes da CBN, o verdadeiro espaço da democracia no Brasil são as rádios. principalmente as rádios distribuídas no interior de todo o país, no interior do Paraná. É aí que o debate se coloca, que a contradição se expressa e as pessoas podem dizer o que pensam. Obrigado pelo espaço e sucesso nas suas transmissões de hoje e daqui para frente.